Inevitável advertência. Com medo de processo, resolvi colocar sinais sonoros ao invés de falar o nome de certos podcasts para evitar futuros processos legais. Em todo caso, considere que os podcasts que tiveram seus nomes censurados, na verdade, não existem. São apenas ficção, fruto da mente doentia de Rodrigo. Boa noite. Amaury Cash e os Perdedores orgulhosamente apresentam porra, vocês tinham que fazer uma abertura mais criativa nessa porra. A abertura ganha porra. Você ia fazer um bagulho assim tipo Calypso, Galiza, Amaury Cash, tem um xinguinha no final, no final, não, no fundo. Ouço um RPG, uma parada assim, é. Algo que eu coloquei o título, não sei se vou gostar. Vamos falar de podcast? Não, uma merda. Podcasts que odiamos. Muda aí, bota isso aí. Mas isso assim. Podcast, os perdedores, os podcasts que odiamos, ok, amamos odiar, é muito clichê essa porra, uma merda, tem que botar assim, um negócio assim, ia ficar legal, não, você vai tirar isso aí, filho da puta, caralho, que desgraçado, velho, cara, você não vai editar mais nada, velho, eu vou chamar o João pra editar o nosso podcast, velho. Você vai ver, um podcast pra você criticar. Olha só, filho da puta, já querendo levar processo. Você tem que saber que sempre vai aparecer a porra do espírito do porco pra poder, ó, esses caras aí estão falando mal de vocês. Ah, fudeu. Ah, mas convenhamos, vai. Lá vem. Caralho, que viado, velho. O Bruno que é viado, que viadão. Caralho, já falou pra sua mãe já, velho? Já. Já avisou antes que eu gosto de rolas, filho da puta. Sou ativo, só. Ativo. Bicha. Porra, mano, eu comecei até gravar. Eu escutei muitos poucos podcasts na minha vida. Entendeu? Eu sou fã. Assim, eu só escuto. Que ainda é o que se demonstra, né? Menos entendido. O que demonstra, né? Entre aspas. É que nem eu falei, eu tentei escutar dois podcasts de Cavaleiros do Zodíaco, um rolou. Primeiro que eles tiveram dois podcasts. Eles fizeram um, acho que em 2013 e um em 2014. Aí o de 2013, que eu odeio a obra. O autor não sabe o que tá fazendo. Que nós, os fãs, e não sei o quê. Aí, beleza. É uma opinião, tá fechado, pra mim tá tranquilo. Né, opinião é igual a bunda, tá bom da sua. Eu tentei escutar um podcast de anime, não rolou. E ontem ainda ouvindo o podcast, eu até me peguei pensando, falei, puta, por que ainda tô ouvindo os caras? Entendeu? Eles fizeram um podcast de uma hora, vai. E tirando propaganda e leitura de comentários, tudo e tal. Esse aqui era tipo uma hora pra comentar um trailer do Guerra Civil, que, na minha opinião, nem foi tudo isso, tá ligado? Mas você vê que as piadinhas não são as mesmas, o pessoal que tá vindo. Assim, tá virando estrelinha, né, mesmo? Assim você vai aprendendo a percepção que você tem, mano. Tá certinho que nós não sabemos fazer podcast. Podcast eu gosto. Eu não gosto de nenhum, velho. Pra mim é tudo uma merda. Eu não gosto de porra, trabalho de virgem, assim, os cabaços, os caras que não comem ninguém, que ficam se juntando na internet pra ficar dando opinião fecal, velho. É isso que é podcast, porra. A porra desse podcast vai acabar com uma das maiores tradições que existem aí no Brasil desde sempre, pelo menos entre homens aí. E eu não tô falando de troca-troca, porra. Eu tô falando de conversa na mesa de bar, né? Que você sentava, tomava uma cerveja, vomitava um monte de merda sobre tudo, dava aquela bosta daquela sua opinião, ficava no bar e foda-se, daqui a pouco era esquecido. Agora os caras falam merda na porra da internet, gravam essa porra e fica pra sempre. Por isso que é uma merda. Não. Fã? Não, porra. Eu escutava aquela merda vez ou outra. Pra você ver, eu comentava um pouco. Ia muitas notícias. Eu comentei pouco. Não era muito frequentador da área de comentários e escutar podcast mesmo. cara. Eu acho que eu fui escutar os podcasts, parece que uns 2 anos que já tinha gravado podcast, porque eu não ouvia, nunca tive saco pra ouvir essa merda. Agora eu não tenho saco pra ler comentário merda, velho. Imagina, sabe? Ainda mais, olha só, ainda bom, o que que é? Vamos falar especificamente da área de comentários do ETA. Um ou outro, sei lá, cara com mais de 30 anos que tá lá de zoeira pra jogar isca e bater papo e falar merda, se tirar... Se você tirar 2 desses caras lá, tudo bem. Mas o resto, velho, é tudo moleque de 13 a 17 anos que, porra, não tem cabelo no sovaco, não tem penteiro, nunca cheirou uma xoxota, sabe? E ficam lá fazendo, falando merda, querendo bancar de fodão, querendo dar opinião. O cara que... esses moleques virgões que vão pra porra da missa no final de semana e a família almoça toda junta na mesa e não fala nem um palavrão, não pode olhar nem torto pro pai. Mas aí vai comentar na... Se solta, libera a porra da franga. É sua mãe, é no cu da sua mãe. É, vai tomar no cu, enfim, sabe? Descobre a porra do palavrão e fudeu. Aí vira o fodão de internet. Isso aí, cara, é os comentários. Aquela merda, velho. Porra, pessoal pra comentar, porra, diariamente lá naquela merda, não pode saber o que é buceta, velho. Se soubesse, não ficava perdendo tempo naquela merda ali, escutando e lendo merda dos outros, porra. Colocando o título para mal de podcast. Ô, filha da puta! Eu tô falando também, cara. Tô ouvindo o que você tá falando, porra. Eu ia falar exatamente isso, tá ligado? Você resumiu bem. A pessoa, tipo, sem contato com nada, é aquele menininho de apartamento, sempre bença pai, bença mãe, bença tio, e aí achou um lugar a qual pode zoar, que é a internet, achou um site onde pode zoar os palavrões que aprendeu. E aí, pronto, aconteceu o zoeiro que acontece. Tanto que o próprio MDM já teve uns 2 vídeos que a gente saiu empurrado com o pessoal, falando, mano, o que acontece aqui é pra morrer aqui. Não é pra você que nem chegar no casamento lá do parça lá, que teve um cara, acho que foi num casamento lá e falou que comia a mãe do outro, e não sei o quê. Você falou, não, mano, não é. Tipo, a gente zoa aqui e morre aqui. Tá ligado? Não é porque a gente. Não, cara. Olha só, te interrompendo aí, cara. Isso é uma das coisas que me incomoda bastante, né? Porra, é uma cambada de bunda rachada, velho. Uma cambada de perdedor que acha que tem experiência suficiente pra dar opinião de como você viver a vida pra qualquer um, bicho. O que acontece é o seguinte, ao contrário do que a molecada que frequenta o ano pensa, os caras são bacharéis, velho. Sabe? Eles não descobriram a porra da pólvora nem nada. Eles estão lá, comentam as coisas assim. O que acontece é o seguinte: essa galera, assim como, sei lá, a maioria, a grande esmagadora maioria das pessoas antes da banda larga viveu, essa galera, eles tiveram experiências reais, entendeu? Você tem histórias pra contar. Não essa nova molecada, principalmente os ouvintes desses caras, assim como o Jovem Nerd, do Omelete, do Braincast, do Anticast, que seja. Diferente da molecada ouvinte desses filhos da puta aí, que não viveu essa porra, sabe? Parece que não se interessa, ou não tem capacidade, ou não tem vontade de buscar isso, né? E toma isso como, o cara é foda, olha a experiência de vida do cara. E assim, as histórias, as experiências contadas pelos MDMs, cara, são as coisas mais simples do mundo. São as coisas que a gente vive no dia a dia, sabe? E a molecada idolatra isso. Outro lá, o cara lá. O grandão lá diz que brigou na porra do boate e quebrou a porra do joelho do cara, velho. Quantas vezes você saiu e com a sua galera e fez merda maior e, porra, quebrou alguma coisa. Inclusive tem uma galera que tem uma história muito mais interessante pra contar do que quebrar um joelho, que tá com fogo no mundo, né, velho? Sabe? São experiências que você viveu, que não é como o Thiago falou, esse moleque do apartamento, que não tem experiência real ainda sobre nada na vida, porra, fica endeusando essas paradas, velho. Porra, os caras... título, vamos lá, dificuldade pra pegar mulher, porra, são feios, sabe, porra, são lamentáveis por manter, vamos lá, manter um site de quadrinhos primeiro e ficar, sabe, alimentando, é uma expressão que vem lá dos primórdios da internet, que é não alimente o troll, é o que é, porra, faz, cara, porque eu lembro no começo mesmo, quando o Malandrox comentava aquela porra, tinha um cara lá, se eu não me engano, o cara lá, o grandão lá, ele era comentarista também, dentro de uma página lá, que ele desenhava um personagem lá, até de esquizofrênico, esquizo, uma parada dessa lá, que era até bacana, porra, as tirinhas que ele fazia, meio psicopata, mas era bacana, e ele comentava, então raio de comentar, uma coisa legal, sabe, às vezes os caras vinham falar com você, né, apesar do ser bundozão, sempre ser lerdão, e é até ele de lá. E apesar disso, o outro lá, o baixinho, falar, ser chato pra caralho. Porra, apesar disso tudo, você se identificava com esses caras, porque assim, você era bosta, igual a eles, entendeu? Então o que acontecia? Quando eles davam aquelas opiniões bostas, aquelas opiniões de merda deles a respeito de quadrinhos e qualquer que seja, e você tava sozinho, tava muito solitário na porra da internet, você aceitava essa porra e era aí, tem um cara que pensa como eu. E a partir do momento que você discordava do que os caras falavam, você era burro, era sua mãe, era vai tomar no cu. Então, a fanbase desses caras, ela foi criada assim, eles alimentaram essa parada, entendeu? E assim, e como evolução natural, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, você tem que melhorar, velho, sabe? As coisas que eram legais, que eram engraçadas, quando você era moleque, passam a não fazer mais sentido, não tem graça. E assim, amadureceu não, deixa eu consertar. A verdade é que os ouvintes, né, os leitores amadureceram primeiro, abandonaram ele. Foi amadurecendo junto, mas já tinha aquele conceito, já tinha aquela. Já tinha essa imagem deles pré-definida, essa imagem formada, então não era interessante abandonar isso, sabe? Até porque eles conseguiram até patrocínio com essa merda, mas não era interessante abandonar esse jeito de ser, sabe? Mas assim, os caras envelheceram, os caras amadureceram, e alguns deles arrumaram relacionamento, mulheres e filhos e o caralho, e a visão deles do mundo mudou, velho. Só que, por alimentar esse tipo de coisa, sabe? Os fãs continuaram os mesmos, sabe? O moleque que, porra, eu tenho 12, 13 anos, eu acesso um site lá que eu xingo, eu mando todo mundo tomar no cu, vai lá, comenta lá. Quer dizer, o moleque tem 13 anos, continua ali chamando outros moleques de 12, 13 anos pra comentar aquela porra. Então os fãs, os fãs de leitores, etc, não cresceram quando... Quer dizer, eles crescem quando falam assim, ah, porra, beleza, tá maneiro pra caralho. Só que já, ele não serve mais pra mim. Tá? Foi legal numa época, eu viro as coisas e vai embora. Então, a molecada lá que porra, tem 13 anos e é retardada pra caralho e acha legal ser retardado, fica nessa ainda, batendo palma pra tudo quanto é medo que eu fazia, não agora, né? O novo, a era de... Todo mundo é pai, responsável, caralho, e não cabe mais, sabe? Porque isso, essa maneira de ser, a transição do meu ver foi feita errada, sabe? Eles tinham que preservar os fãs e amadurecer com os fãs, entendeu? Porque assim, quando você atingisse esse nível de maturidade que eles dizem que atingiram, você teria os fãs correspondentes a isso, os fãs cresceriam junto com você. Mas não, eles mandaram a galera que os segue tomar no cu e agora é assim, se você não gostou, foda-se o caralho, não sei o que. E é o que acontece com... Pode ficar relevante, sabe? Ninguém faz questão de escutar, de baixar, e fora as viúvas aí que estão chorando, tá aí o movimento e o caralho, isso aqui, cara, primeiro, a parada dos caras, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem, mas assim, é uma merda, cara, você achar que ele foi formador de opinião, ou teve uma relevância maior do que zoeira na vida de alguém, pô, você tá completamente maluco, cara, porque isso era que os caras são, é aquela turma do fundão na escola que se junta e zoa, zoa, zoa, e quando você vai acaba aquela porra daquele primário, você vai pro secundário e depois forma na faculdade, você nunca mais vê esses caras, sabe? E a opinião desses caras não interessa, e por muito tempo a opinião desses caras continua a mesma, até que em um momento você encontra esses malucos lá na frente, barrigudos, carregando um filho, sabe? Essa galera que zoava e não se dava bem com as garotinhas, agora conseguiu uma namoradinha que diz pra eles como é que a banda tem que tocar, e eles não sabem medir isso. É assim, cara. Essa merda aí, não tem por que ficar batendo palma pra esses caras e glorificando esses caras, velho. Eles são a grande maioria dos perdedores daquela época que cresceram hoje. São essa porra desses adolescentes de 30 anos aí que trabalham, que tem uma carreira, que pagam suas contas e etc, etc, etc, e acham que somos, oh, legal, agora nós somos adultos, mas que no fundo ainda usa a camisa do Batman pra ir no mercado, sabe, cara? Ainda vai pra porra do cinema com a camisa do Superman e fica, porra, todo felizinho porque vai sair um filme novo de merda da Marvel, ou porque fica putinho, porque ele é fiel de estragou o personagem, ou a revista dizer uma merda. É isso, cara. Essa linguagem de moleque de 13 anos, foi o que a porra do Alan Moore falou. Você curte quadrinhos, velho, super-heróis, as paradas, quando você passa dos 30 anos, você tem algum problema, velho. É isso aí. Eu assino embaixo aí o que esse cara falou. Assim, eu acho até que você pode continuar gostando e tudo. Eu, pra mim, eu tô chegando no fim e ainda gosto, tá? Mas eu acho que muita coisa que você falou, realmente eu acho que é necessário, tá ligado? Não, tudo bem, cara, mas assim, eu defendo isso. Goste das suas bizarrices, tem as suas esquisitices. É o cara que porra, sei lá, gosta de ver um vídeo do lá de Jesus. Sabe? Ele tá lá na porra do computador dele de madrugada, batendo uma, vendo essa porra, ele não sai dizendo pra todo mundo, eu adoro. Sai com a camisa na rua. Você curte suas bizarrices, velho? Curte suas paradas. Você precisa ficar vomitando. Mas é o que eu falo, a partir do momento que eles descobriram que esses cabaços, né, ditos nerds, ou esses bazingas aí, etc., que gastam dinheiro pra caralho com essa porra. Sabe, que não come mulher, porque não tem coragem de ir no puteiro gastar dinheiro com essa porra no puteiro. Não tem uma xoxota pra gastar dinheiro, porra. Aí ficam comprando bonequinho, revistinho. Ah, meu irmão, vai tomar no cu, velho. Aí os caras descobriram que essa porra, que podem capitalizar em cima dessa porra, e ficam incentivando a porra da mongolice. É isso que acontece. Olha só, saiu o BB-8, o robôzinho novo do Star Wars que você controla com a porra do celular. Não é legal, tá escrito assim, você tem 13 anos, você tem 10, 8, 9 anos, não, então não compra essa porra, vai procurar uma buceta, filho da puta. Tinha que ter esse advertise lá, né, na porra do produto, mas não, aí você vê um monte de caras assim, porra, às vezes o cara, velho, é o que eu falo, são a porra dos adolescentes de 30 anos, às vezes o cara tá casado já, bicho, já tá casado, já tem a mulher dele, e por acaso, essa porra desses estranhos, eles parecem que eles se chamam, né, velho, eles têm uma, aí o estranho casa com a porra de uma menina estranha, que tem dar lixos, cheio de problema também, sabe? Que é mimado, que é infantilizado, aí beleza, aí casam. Aí tem um filho, aí quando tem um filho, sabe o que eles fazem? Dá uma chance pra vocês dizerem. O que eles fazem quando eles têm um filho? Eles querem passar tudo pros filhos, né? Exatamente! Mas aí a criança nasce e faz o quê? Tira a porra da foto do book do álbum, o book do filho de nerd. Aí bota a porra de um bebê que não sabe o que tá acontecendo na vida e fala assim: não, veste esse moleque de super-homem, bota uma fantasia de Chewbacca nele, dá um sabre de luz pra ele, bota uma camisinha, sua nerd nesse moleque, sabe? Aí o moleque cresce, vira porra de um bullying, mete a porrada nos nerds da escola, e o caralho, porra, eles criam a porra de um psicopata, não sabe por quê. É a porra do casal de hippies que criou um filhozinho pra ser hippie, comendo terra, pisando no chão, e a porra do moleque cresce e vira um capitalista filho da puta. É isso que acontece. Porra, por isso que eu critico essa caralho, essa postura de... É, a época, né? Eu sou o Super, o seu garçom essa noite, e o nosso assunto é: essa é a melhor época pra ser nerd? Toma no cu, pô, época nerd do caralho, pô. Você tem que ter vergonha de ser, de ter essa preferência. Tem que ter vergonha de falar: ah, não, eu curto coisas nerds. Toma no cu, cara. Porra, não tem muito tempo eu postei uma imagem sobre games, né? Aí tava lá, 1989, aí o que as pessoas achavam dos gamers, né? Aí tava lá, 1989. Ah, olha só esse babaca, esse idiota, esse crianção jogando game. Aí de 89 a 2000, sei lá, tava sempre a mesma fase. Olha esse merda, esse perdedor, esse nerdão, esse bosta jogando games. Aí depois que viu o hype, né? Aí tava lá, ah, eu quero casar com gamer. Aí eu sou uma garota gamer. Aí games são legais. Aí eu baixo jogos na Steam. Aí eu jogo LOL. Aí, ó, vou tomar no cu, quer dizer, mais uma vez a porra da mídia dizendo, mais uma vez a porra da mídia dizendo o que você gosta, o que você tem que gostar, o que você tem que consumir. Aí os nerdões vão com essa porra. Não, aí eu quero ser aceito. Eu quero ser aceito, vai tomar no cu. Então agora você é nerd legal, vai tomar no cu, cara. Você é nerd é uma merda, velho. Porra. Porra, o meu irmão, velho, rasgava a porra do meu gibis inteiro, sabe? Não podia me bater, porque se me batesse, apanhava os dois dentro de casa. E o meu gibis escondido rasgava a porra toda. Porra, depois a galera tinha que me dar dinheiro pra eu comprar a porra toda de novo, sabe? Comprar a porra do bonequinho, porra, do escalado aqui, que se mexia o braço, não esperava, não mexia. Eu não cortava a porra do sabe de luz com tesoura. Porra, vandalizava legal. Porra, levava um gibi pro colégio pra você ver. Chegava com um gibi no colégio pra você ver a coça que você ia tomar. Agora você fica escutando a podcast, produtos, porra, lambda, lambda, lambda. Vai tomar no cu. Por quê? Porque essa porra vende, cara. É isso, você nerd tá glamourizado, tá gourmetizado, porque vende. E aquele negócio, quando acabar a porra do hype, esses filhos da puta vão voltar pro mesmo buraco fedorento onde eles saíram, velho. E vai tomar no cu também podcast ainda. Vocês vão se fuder que eu tô puto hoje. Não, não quero conversar, nem quero um abraço. Vai tomar com você e o MDM. Já falei da porra do podcast de merda que eu ia falar e agora eu falo de vocês. Só um que eu acho que é bacana é a porra do Braincast lá do Brainstorm 9 lá. Esse Braincast é maneiro. O resto é uma merda. O pau tá livre de vez em quando também é bom. O resto é tudo uma merda. É o quê? Qual que você tem que achar? Ah, Braincast, cara. É um podcast. Acho que é o Thiago que tá tentando falar e tá estragando a gravação aí. Foda-se. Caralho, olha aí que filho da puta, ficou putinho. Ficou puto. Aí tá falando aqui que eu tô puto, ele entrou no crime e ficou puto também. Cara, olha só. O teste do Rio lá. Cara, ele fala sobre. São papos mais técnicos. Fala sobre marketing. Sabe? Os caras têm, realmente têm conversas legais, discussões mais aprofundadas, sabe? Porra, os participantes, eles realmente eles estudam a porra do tema previamente, sabe? Eles, se não tem conhecimento total do que eles estão falando, eles pelo menos se esforçam, sabe? Não ao contrário do que a gente vê aí, por exemplo, o Lambda Lambda Lambda Cash aí, que vocês sabem qual é, que você vê que os caras parecem que estão lendo a parada, velho. Parece que estão representando. Sabe? Isso é um troço que me irrita, velho. Sabe? É o que acontece, por exemplo, com o pessoal do. Cara, você vê que o. Eles são um conjunto de estereótipos que estão lá juntos, cara. Sabe? Tem um. Pode falar, filho da puta. Viado. Então, pessoal do cara, você olha, é um conjunto de estereótipo, cara. Tem a garotinha cultizinha que gosta de filmes. Cult de filmes cabeça, tem a porra do Mongolzão lá, que é o Borgo lá, que tudo é nerd, tudo é maravilhoso, tudo sensacional, tem um mitidão, sabe tudo lá, o outro lá, o careca lá, porra, é isso, cara, esses caras estão aprendendo, percebe que os caras estão representando, velho, porra, percebe, velho, se você tiver pelo menos dois neurônios, você percebe, se você tiver um só, ficar empolgadinho com tudo, ei, que legal, CCXP, se você for desses mongóis que ficam compartilhando, ai, o pai do Cris vai lá CCXP, eu vou lá dar a bunda pra ele, se você for desses, realmente você não vai perceber não, cara. Deixa eu te falar que eu conheci um cara que foi pra pegar, tirar foto e pegar o autógrafo do mongó. Olha só, olha aí, velho. É por isso. Essas porras desses podcasts, velho, só contribuem pra essa merda, cara. É você que financia essa merda. É, velho. Rapaz, você escutou tudo que eu acabei de falar? Você já tem a sua resposta. Cara, porque em que lugar alguém tem coragem de dizer isso tudo que a gente fala aqui, cara? Tudo bem que o cara tá preocupado em vender, em anunciar no site. Ah, eu vou ter anúncio do site do Omelete. Ah, eu vou vender minhas canecas na Nerdcast. Ah, eu vou vender minhas camisas MDM. Até o MDM aí, que era o mais subversivo deles todos aí. Agora tá uma cambada de... Bom, deixa quieto. Chupa eles, viado. Chupa eles. Cara, na boa, eles estão vendidos. Desculpa. Não tô falando que é ruim, Cid. Não, eu acho que se você tem a oportunidade de fazer, ganhar dinheiro com o que gosta, tem que ganhar mesmo, tá ligado? Que nem estão falando, que nem o Rodrigo acabou de citar aí o pessoal aí do entretenimento levar a sério. Que os caras conseguem ganhar dinheiro em cima dos caras, tem que ganhar mesmo. Só que, mano, vamos ser sinceros. Não precisa jogar também na cara, olha, nós somos vendidos e estamos, como é que fala? Enrolando vocês. Pô, eles deixam isso muito na cara, mano. Defende aí, filho da puta. Defende, não tava querendo defender o Jovem Nerd, né? Defende aí. Cara, você editar um podcast semanal onde você não come ninguém e você não trabalha, é fácil. Porra, porque... Cara, eu lembro da porra do... Eles começaram quando era nerd. Era uma merda, velho. E digo mais, se você pegasse, sei lá, uns 120, 130, até 150, os 150 primeiros episódios de Magic. Uma merda, cara. Não dizendo que melhorou muita coisa hoje, sabe? Mas é uma bosta, cara. Porra, arredonda, pega os 150 primeiros, não dá pra ver aquilo, cara. Assim, se você for um moleque, né, que é o público deles lá, de 10, sei lá, a 18 anos mesmo, assim, esse bank, né, um cambalho de mongol que fica comprando os produtos. Mas se você for um moleque, você vai tomar a opinião desses caras e conhecimento desses caras sobre as cagadas bosta que eles falam na porra lá dos podcasts lá, como verdade absoluta. Se for uma criança, um pré-adolescente, até um adolescente desses que o Thiago falou, sabe, do apartamento, você vai pegar essa merda, você vai transformar esses caras em seus heróis mesmo. Olha que merda, velho. Toda uma geração, uma molecada que transforma esses caras em heróis. Olha só. Olha a gravidade disso. Nossa senhora. Cara, tem o mínimo de conhecimento, entendeu? É diferente das viúvas do diabo aí. Ai, o diabo saiu, o inferno saiu do podcast. Ai, o que vai ser de mim sem o inferno? Ai, cara, Thiago, isso aí é o que eu tava te falando, cara. Previamente, você estudar sobre um tema, sabe? E falar sobre ele é uma coisa. O que eu não vejo, sinceramente, eu não vejo na galera do... É conhecimento legítimo sobre alguma coisa. Eu não vejo, cara. Porra! Eu não vejo conhecimento autêntico nenhum sobre esses casos. Eles têm algum conhecimento sobre alguma coisa e trabalham em cima disso. E, pronto, os caras não conhecem nada de quadrinhos, velho. Nada! De quadrinhos! Porra, nada! Senhor Donizildo, né? Donizete. É. Porra, os caras não sabem nada de quadrinhos, velho. Até sobre cinema, que é o que eles, né, dizem de saber mais, assim, que aparenta que eles conhecem mais, eles não conhecem nada, velho. Porra, agora vou falando em cinema, velho. Tem um podcast, se eu não me engano, é Cinéfilos, que até... O cara que é desenhista. Que ele é... Não sei se ele é dono, se ele idealizou... O cara que eles chamam de Android, velho. Eu posso ser sincero, aquilo que eu falei. De podcast eu escuto só o MDM, e escuto o nosso. E agora que eu escuto o nosso só pra saber se tá bom o áudio e essa puta. Pô, você é um dos maiores incentivadores do nosso trabalho, viu, filho da puta? Aí sim, eu também amo vocês, tá? É aqui, ó, vim aqui agora nessa porra. Harold Stricker, sei lá. Porra! Então, ele tem um podcast de cinema, cara? Os Cinéfilos, se eu sou o nome, posso estar errado. Os Cinéfilos. Porra, muito bom, cara! Porra, não é aquela merda. Pensa daquele bosta, daquele Jurandir, que só fala merda, cara! E Bob não faz cinema? Pô, entre essas e outra, né, velho? Que o cara só fala merda. Puta que pariu! Só fala merda, velho! Parece. Cara, porra, não é, né? Quem sabe faz, quem não sabe fala mal, né? Inclusive é o que a gente tá fazendo aqui. Sabe, deixa eu só concluir. Sabe o que é? Fast, velho. É aquela. Aquele espacinho, assim, aquele quiosque no shopping que tem aquele playground lá que vocês deixam seus filhos pra fazer as compras. Tem piscina de bolinha, tem aqueles tubos que a criança fica entrando e saindo. Isso, cara. Você chega, você deixa a molecada lá com 13, 15, antes dos garotinhos começarem a namorar, né? E isso se estende a muitos garotinhos de 30 anos que não namoram, né? Tudo bem, mas você pega os seus filhos, os seus priminhos, seus coleguinhas que não sabem o que é uma menininha ainda, pega, bota nesse brinquedo assim no shopping e vai fazer as compras. E vai passear, e vai no cinema ver um filme, e larga essas crianças brincando lá. Isso é os dois gordos lá, velho, eles são dois animadores infantis com glamour. São o que eles são, cara. Patati patata gordos, obesos, gigantes. Ah, agora os caras descobriram a galinha dos ovos de ouro, cara. Os caras nem ali. Eles estão vendo que o mercado é esse. A verdade é que me parece... Nunca acreditou que essa merda ia dar dinheiro e eles se fuderam, cara. E agora eles estão atirando pra tudo quanto é lado. Eles estão querendo ganhar dinheiro, estão se politizando, estão se coxinhando, chapabranquizando. Então querendo ganhar dinheiro com essa merda, cara. É isso. Quando esse cara virou em... Ah, eu já não comentava no MDM, tinha anos. Na verdade, eu comecei a acompanhar o MDM. Acho que foi por um top 5.5. Isso aí agora não falei. Aí foi a comunidade do Orkut. Aí que na home lá, tudo que vê as matérias e tudo. Aí eu falei, pô, eles têm uma maneira diferente de passar as matérias, né, mano? Eles são os merdas igual a mim. É, mas aí eu fui começar a ouvir esse podcast, eu fui começar a me tratar, eu acho, por 250. É, podia ter passado sem essa. Isso porque eu comecei a escutar, porque eu tinha dois amigos que ouviam e ouviam o 99 Vidas e falavam, mano, você tem que ouvir um podcast. Que o cara é muito foda, que o cara é não sei o quê, e o cara foi gente. Tinha que ser amigo do Thiago, né, velho? Eu não acompanho os caras. Se eu tiver que ouvir algum podcast só pra entrar na rodinha, só pra ter o que comentar com vocês, eu vou ouvir. Eu acompanho os caras, eu já sei a piada, eu já sei o tipo que é. Aí foi que eu comecei a escutar isso. Pô, tu tá ouvindo ainda, cara? Tô, cara. Puta que pariu, tu é burro mesmo, Thiago? Pô, cara, eu escuto assim, mas sabe que tem... Ó, se você perguntar o que os caras falando no podcast que eu ouvi ontem, eu não lembro. Catarse, então, é aquele filme que você assiste só porque não tem nada pra cima da televisão. É, eu espero que tá vendo, o cara aparecer lá. Mas eu sei, mas o cara já não me chama mais atenção. Eu espero, eu tô escutando mais os caras, entendeu? Mas é isso, porque é isso mesmo, é sempre as mesmas piadas, sabe? Já tá cansando já. Já cansou, velho. Fala aí, Naldo, diz aí a porra do podcast que você gosta, de quem você quer mamar aí. Vai também, senão você vai ficar só a gente falando e falando dessa merda. O pior. O podcast basicamente fala de filmes B, filmes maravilhosos como O Rei do Kickbox 2, filmes de terror, vários, né? Sexta-feira 13, ou até filmes mais obscuros como Homem-Aranha Turco, por exemplo. Basicamente são... Eu acho ele um podcast divertido, engraçado, dinâmico e com um formato underground. Em vez de falar de filmes novos que estão em cartaz, eles falam basicamente de vários filmes que são underground e que a grande maioria são grandes pedidas, né? Então, coisas que eu desaconselharia ver, como por exemplo, Centopeia Humana. Podtrash, né? Eles falam de filme merda, por isso podtrash, né? Por esse lado, né? Por essa perspectiva aí de você abordar, de você sair do mainstream, né? coisa que o Rapadura Cast, por exemplo, faz, eu acho bacana, cara. Eu acho bacana. Por exemplo, o Cinecast lá, que é dos cinéfilos, eles são legais pra caralho, cara. Eles são muito bacanas. Os caras são Bruno Costa lá, aquele Bruno Coruja. Eles são bacanas, eles são legais. Agora, é diferente do que os cinéfilos, né? Eles se mantêm mais, né, no que tá rolando aí, no que tá em vigor aí, né? O que tá aí no hype. E o podcast parece que faz o contrário, né, cara? Ao contrário também do Rapadura Cast, que, cara, se eu não me engano, eu só consegui ouvir um podcast que prestou, velho, que foi um que eles fizeram sobre o Miyazaki e o Estúdio Ghibli, cara. Só isso, velho. Foi o único. Sabe? Porque de resto, puta que pariu. Pavete, velho. Filha da puta, opinião dos caras conta alguma coisa? Tudo que eu... falar pra você, tudo que ele te aconselhar, tudo que ele falar pra você curtir, tudo que ele falar, tudo que ele te sugerir, você faz completamente o contrário, cara. É, depois você corta isso, senão ele vai ficar puto. Por que para que ele não corta? Se você pegar o outro que achei que você fala aí, ô, corta isso, não, ele não corta. É, mas ele tem que cortar, velho. Porque eu vou ser processado, seu filho da puta. Porque hoje eu uso aquela frase de efeito desses retardados aí que não podem ver seus direitos sendo ameaçados, seus direitos, né, com grandes aspas, sendo ameaçados. Ah, opinião não é crime. Esses filhos da puta aí. Eu tô dando a minha opinião, eu não tô ofendendo ninguém. Eu só tô dizendo que é uma merda. Dizer que é uma merda não é ofender. Então corta. Ó, eu acho o Lei RPG uma merda, sinceramente. Só isso que eu tenho a dizer. Cara, deixa o João quieto, velho. Eu não consigo entender a implicância que vocês têm com o João, velho. Tá, eu não consegui passar 10 minutos, mas deixa o cara, velho. Eu tentei ouvir um e o meu celular travou na hora do download. Olha só, velho. Eu não quero nem ouvir os caras, foi um sinal. Isso foi um sinal na minha vida pra não ouvir os caras. Porra, só depois a gente volta aí. Não, depois a gente volta nada, porra. Deixa o João em paz, porra. Cara, um podcast que era chato pra caralho era o Areva, velho. Puta que pariu, velho. Que merda era aquela porra daquele Areva, velho. Eu ouvi o Areva. Alguns episódios eu ouvi. O Areva foi um dos filhos do MDM, cara. Foi um dos primeiros a ter a clarividência que o MDM ia ser uma merda. E eles, os caras fizeram a porra do Areva e foi até bem. O problema é que os caras não tinham personalidade e chupavam muito o MDM, né? E pra tu ver a qualidade do Areva, o cara que se sobressaiu ali foi o Aguni, né, velho? Pra você ver. E o Pipo, né? É, pra você ver o que se tornou o Areva, né? Isso nem se existe ainda mais aquela merda. Existe, cara. Às vezes aparece aqui, se não me engano, pode falar. Nossa. É, tem também aí da galera aí o HQ Fan, né? Alguém escuta isso? Não. O Naldo, que é o cara que escuta as merdas todas da internet, não escuta o HQ Fan. Tem o HQ Fan também é um filho do MDM aí. Super Amiches também, os Amiches aí também é um filho do MDM. Eu não sei se é bom porque eu não escutei, velho. Porra, eu não escuto podcast famoso. É famoso entre aspas, eu vou ficar escutando essas merdas, porra. Não, você vai cortar isso tudo. É, então, agora que a gente decidiu, foi como um acordo, não falar mal do João e o negócio dele lá. Eu não falo, nem conheço. Não fala. Ah, o João é legal, velho. O João não faz mal pra ninguém, deixa o cara, porra. O cara tem uma foto. É, enfiando a mão no cu de uma vaca. Deixa o cara, velho. Nada que você possa falar pode piorar mais a situação do cara. Deixa o João em paz. Isso. Grande João, um abraço, João. Opa, isso. Cadê o da vaca? Ô, cara, que nojo, velho. Bem na hora do almoço, hein? Parabéns, hein, Thiago? Parabéns. Tomara que você coma um bolo de carne, viu? Então, Thiago, fala mais alguma coisa do que você ouve aí, cara. Olha, eu na verdade, assim, eu sou muito fã de podcast, então. E aqui na roda dos amigos, né? Muito ruim, cara. Porque os meus colegas ouviam o Jovem Nerd e, tipo, é o melhor podcast do mundo. Você tem que rir, você tem que não sei o quê, e eu não acho graça, entendeu? Aí indicaram também, aí quando falaram do 90. Aí eu falei, olha, especializado em gamer, eu era gamer quando era moleque. Hoje eu não sou mais, sabe? Não é pra mim. Aí tu ouviu. ele desistiu? Não, eu não cheguei nem a ouvir, cara. Tá. Depois que eu comecei a acompanhar um pouco mais dessa podosfera brasileira, aí eu comecei a ver quem era os escrotos, quem não era. Teve uma discussão do sobre merda, tá ligado? Não sei se foi pra ganhar audiência ou não. Mas é o que você falou, é uns caras que tipo não tinha nada, arrumou alguma coisa pra ser discurado. É, teve uma treta do... Eu não sei se foi com o outro, foi com o corpo. É. Ah, foda-se. É. A verdade é que... É uma bosta, e os fãs dele também são tudo bosta, velho. Pra tu ver, o cara que joga videogamezinho com mais de 25 anos tem problema. Não come ninguém. É igual o cara que tem um cara aqui que tá nesse podcast, que não é nem carioca nem baiano, que tem esse mesmo problema aí, que jogando videogame depois de velho. E o pior, jogo do Cavaleiro do Zodíaco, isso que é pior. Não, esse é lamentável total. Ai, filha da puta mesmo. Cara, assim, só pra gente sair um pouquinho do tema. O que irrita, velho, além disso, é que, além dos caras fazerem um podcast merda, os caras querem transformar essa porra em vídeo merda também, cara. É uma boa, viu? É um bom nome, acho que eu vou patentear essa merda. Vídeo merda. Sabe? Porque o que acontece, cara? Aí, porra, não cansado de você escutar a porra dos caras, dos gordos lá falando merda. Aí você tem que ver o vídeo deles falando merda. Porra, vê aquela porra com gordo suando, né? Dois gordos, ocupando a porra de uma tela. Você tá vendo aquela porra no celular, você não consegue ver, só tem gordo. Você já vê duas bolas assim na porra da bola. Porra, parece um saco. Você vê duas bolas, porra, pretas ainda, né? Vestindo camisas da... Pelo menos com o outdoor eles servem, né, velho? Porra, eles levam essa porra desse formato pra vídeo. O cara, além de falar merda, caga a regra em áudio, ele quer cagar a regra em vídeo, quer falar bosta em vídeo. Aí no meio da... Antes de começar as merdas que eles vão falar lá, pé, né, compra a porra das camisetas, patrocina o joguinho do 90... Aí aparece a porra dos... Seja o meu patrão, que eu te chamo pra participar do meu vídeo. Ah, se fuder, velho. Eu não quero não, muito obrigado, viu? Ah, não, eu não quero, eu não quero, não, gordo, eu não quero comprar uma camisa, esse eu já... Não, eu não quero, velho, comprar essa merda. Até porque eu vou ser um puta de um retardado se eu usar uma camiseta dessa. Porra, e além de aguentar esses putos no áudio, eu tenho que ver no vídeo, jogando videogame, que não sabem jogar, né, se ainda soubesse, e ainda aturar, se fizesse assim, o especial gameplay. Detonando, terminando a porra, ensinando o macete, terminando algum jogo, eu ainda pego, não, beleza, tá, né? Eu comprava revista de games detonados quando era moleque, então eu acho válido, mas nem isso, cara, não sabe jogar videogame, não sabe jogar nada. Pior, né? Você tem que aturar esses caras fazendo merda ainda, né? Basicamente fazendo merda um vindo do outro, na porra que é a porra dos gameplays deles. Porra, velho, é foda aturar esses caras, hein? É foda. Eu ainda tenho que ver esses mongóis na rua com camisa aí, seu... É o que estavam falando, eu já pensei de falar, não sei se nós já falamos assim. Eu já fui em tanto lugar, e já ouvi também, né? Cara, era aqueles caras que tinham a cabeça enfiada na privada, tinha os bonequinhos destruídos, tinha as revistas cortadas, eram os isolados porque assistia desenho. Hoje, você é caralho que virou ser descolado, como que você vai? Dinheiro, Thiago, dinheiro. Não, isso eu tô sabendo, mas como chegou nisso, entendeu? Como chegou nisso? Do nada. Não, cara, olha só. Antigamente, vamos lá, eu vou cagar a porra de uma regra gigantesca agora. O que que acontece? O consumo, né, velho? A galera que dita ali o que você tem que vestir, o que você tem que gostar, e como você deve se portar, etc., o que você tem que comer. Essa galera que manda nessa porra, que cuida dessa porra toda, que te influencia. Tem até um filme, velho, chamado Branded, que é sobre marcas, que ele te mostra como as marcas te manipulam. Então, isso, tanto que o meu trabalho depende da tendência. Então, quando você tem essas tendências, essas novas tendências todas, quando você diz o que é legal, é a mesma coisa. Esses dias eu estava assistindo um comercial do carro, de um carro, que o moleque chegava na escola, dirigindo, o pai dele dirigia o carro, e ele pedia pro pai chegar mais pra frente, chegar mais pra trás, pra garotinha na janela vendo no carro. Quer dizer, você tá dizendo pra uma criança que se ele não tiver um carro, o carro da moda, o carro do ano, a menina não vai olhar pra ele, sabe? Aí teve um outro comercial do moleque que viu o carro na televisão, o carro era maravilhoso, uma criança, que o carro era sensacional, e pediu o carro para papai, não pro Papai Noel, para Deus, sei lá, e a mãe apresenta o namorado que tem a porra do carro que ele quer, e o moleque vivendo, que nem com motorista. Você tá dizendo pra uma criança que se ele não tiver um carro, ou aquele determinado carro, ele é um merda, sabe? E isso acontece com tudo. Cara, você pega pessoas conhecidas, você pega pessoas da mídia, você pega esses bostas assim, esses bostas não, essas pessoas influentes, né, com enormes aspas, e bota camisas com temas nerds e jogando videogame. Isso acontece muito hoje, nesse fenômeno aí do Snapchat, velho. A Kéfera, né, pega a porra de um produto e faz um snap, como eles falam. Ai, essa nova pulseira da não sei o que é ótimo, eu me sinto linda, e o caralho, esse produto, essa maquiagem. E o que acontece, velho? Essa cultura, isso é te empurrado goela abaixo massivamente, até que você não tenha outra opção a não ser concordar com essa merda. Ser nerd é uma bosta, mas hoje é legal, porque tem 270 mil pessoas dizendo que é legal, e você vai ser será, né, na verdade, o renegado, vai ser o excluído, sabe? Se você não disser que é legal, se você não falar que os filmes da Marvel são legais, não são legais, velho, sabe? Você vê um monte de adulto tendo orgasmo porque vê um Hulk batendo na armadura do Homem de Ferro. O cinema custa legal, velho. Sabe, você ir lá, não, vou ver um filmezinho aqui da Marvel, um cara verdão, fortão, batendo no outro cara. Ê, porra, que bacana, mete a porrada mesmo. Mas ver vagabundo subindo na cadeira, gritando, batendo palma, dizendo que é maravilhoso, que nossa, é um orgasmo assistir os filmes da Marvel. E isso você vê esse desdobramento nas redes sociais. A Marvel lança um trailer, aí você vê um cara comentando: ai, minha namorada mongoloide, nesse nós vamos ver meus amiguinhos super legais, que nós dividimos coisas juntos e somos muito felizes, vamos ver esse filminho da Marvel, porque todos somos legais e todos somos descolados, e todos somos batutas e estamos inteirados com a moda que é filmezinho super-herói. Somos todos aceitos, somos todos uma família, a grande família mongol. Então, porra, como acontece até hoje com bandas tipo Slipknot, Restart, o falecido Restart, e essas outras bandas, cara, assim, eu tô falando, essas que ficam jogando na cabeça, ai, excluídos, nós somos da família Restart. O próprio porra, bostão lá do vocalista do Slipknot, o cara canta uma música, aí fica lá: my friends, my family, around the world, you are the best crew in the world. E a porra os rosqueirões revoltados, nós somos a família Slipknot, my friends, my family. E ficam comprando discos merdas desses caras, máscaras merdas desses caras. E o que acontece com tudo que é cultura, ou pseudo, ou proto cultura hoje em dia, cara? Os caras, antes de você, porra, fala o que quiser, meu irmão, você fala o que quiser dos treques, você pode dizer tudo de merda a respeito desses caras, mas esses filhos da puta conhecem e amam a parada deles, não essas porra desses fãs genéricos hoje aí, que a tendência diz que você tem que gostar, diz que você tem que curtir, e somos todos uma família, e viveremos todos em harmonia no mundo dos filmes da Marvel. Infelizmente é isso, velho, e vai tomar no cu, cansei de falar nessa porra, e foda-se vocês, pode acabar, acabei, pode me limpar e pode desligar esse podcast. Eu só queria dizer que eu acabei de ser linkado aqui pra ouvir um podcast de 99 vidas. Olha aí, que filho da puta. Bloqueia logo esse filho da puta aí, bloqueia. De novo, porra. Filho da puta. Aí, já tá tocando Calypso no fundo dessa porra, desse áudio dele. Puta que pariu, velho. Ah, mas isso aí, rapaz, essa parada de crossover aí é aquele jabazão que você bota seus amigos na fita das paradas. Foi o que aconteceu. Não, eu quero promover o podcast tal, eu vou fazer, sei lá, 90 anos do Stanley. Aí vão participar o Terra Zero, o Arditoche. Porque sabe porra nenhuma de quadrinhos. Mas vão participar aí, você bota os seus amigos na fita aí. Foi que essa porra. É isso aí, velho. É isso aí. É uma cambada de merda indicando merda. É isso que é essa porra. Essa máfia aí. Ah, porra. Podcast é coisa de mongolóide, velho. Não fale mal de João, viu? Para com essa porra dessas piadas, velho. Você é horrível com isso, cara. Você não percebeu. Você é péssimo com esses seus trocadalhos aí. Porra. Por isso que essa porra dos podcasts são tudo uma merda, cara. Porra, como é que me diz, velho, como é que um retardado consegue escutar 200 edições do monte de merda falando merda? Como, velho? Aí, é o filho da puta que ouviu todos os 350. Aí, se acusando aí, ó. O JN já passou 400. Aí, que ouviu essa merda? Eu não escuto. Eu tô falando sério, eu não escuto podcast fora o MDM. Eu escuto um ou outro esporádico. Ô, Thiago, sabe o que você tem que escutar, velho? Sabe o que você tem que escutar? O Xoxota Cast, velho. Porra, não, no puteiro mais próximo de você. Ah, não é, velho. Porra, o Barulho dos Enxutes é outro MDM wannabe, cara. É isso que eu ia falar. É tudo errado aí. Se for pra gente ouvindo conta do MDM, eu continuo no MDM, caralho. Caralho, o MDM é uma cópia do MDM, cara. Não. O pior é justamente o cara do MDM falando: nós somos ruins e tem gente que nos copia. Chega. Verdade. Então, alguém vai falar mais bem de algum podcast aí? Eu acho que assim, de uma forma... Não, que MDM, esquece o MDM, porra. A gente já falou de podcast bom aqui. A gente já falou de podcast bom e acabou não falando de podcast bom nenhum, velho. Bom, tirando o Braincast lá, que é bacana. Pô, pra tem podcast bom faz tempo. Cara, como é a porra do Amauricast, que esse é bom. Não, tirando esse. Ó, se os chefes lá que fazem podcast, o Amauricast, os caras manjam. Quem? Claro. Rapaz, o Benítez nem participa, velho. E é bom também. Rapaz, o Benítez é aquele personagem que só fala merda e aparece pra morrer na porra da HQ, velho. E aí, galera, cheguei, tá bom? Nunca. Chega quando uma piadinha sem graça. Ai, essas feminazes. Ai, meu Deus. Ai, essas feminazes estão tirando meu direito. Esses guerreiros, cavaleiros da justiça social estão roubando meus privilégios. Morri. É pra isso. Esse é o personagem do Benítez. Morri as negras em guerra civil. É. Só parece pra morrer. Só parece pra morrer. Filha da puta mesmo. Mas, pra morrer e ficar 3 meses pra editar o áudio. E não terminou, hein? É. Nem vai, velho. Ele já disse que a previsão é pra 2016. Não, LRPG é foda. LRPG. Não fala mal do caralho, velho. Deixa o João em paz, cara. Podcast eu vou comprar o passe do João, cara. O João vai vir pro Amauricast. Eu já falei pra vocês. Leiam, não, que é uma merda também. Ouçam o LRPG. E eu tô aqui esperando. João, faz um vlog, João, que eu tô aguardando aqui. Sou seu fã. Nossa. Acho que tem, não tem não? Não, fez não. Ô, João, faz o gameplay aí, João. Vai ser melhor do que o do Jovem Nerd, 99 Vidas e do MDM junto. Tá bom, né? Pode acabar, vamos almoçar. Tá bom, né? Então, vamos lá, ó. Braincast, os cinéfilos lá. Mais o que de bom? Pauta Livre, é bom. Esses são os que vocês devem ouvir. Os que vocês não devem ouvir. Jovem Nerd, Melhores do Mundo, mais o que? 99 Vidas, mais um podcast bosta. Não, acabou, é sozinho mesmo. E o podcast também é bom. E se bem que é a opinião do Naldo, né? Então vocês sabem que, né? Bom. E acima de tudo, corram, ouçam hoje. Baixem o novo episódio que saiu ontem do RPG, hein? Um abraço. Forte abraço, como diz o senhorinho lá na ESPN. Quem? você. Uma voz de sono. Acordando desde 7 horas da manhã, seu puto. Oh, rapaz, trabalhador. Acordando cedo no domingo. Eu vou aproveitar, rapaz, se esse for o próximo que vai sair. Vai, vai, porque vocês não sabem porra nenhuma de Star Wars, aí depois vão ficar, eu vou falar tudo, aí porra, eu vou ficar, monocast, fala pra caralho, só ele que fala. Porra, eu coloquei o título aqui até da hora desse bando-papo, mano. Star Wars de você. Não são, cara, não são. Filme de Jornada das Estrelas tem que ser chato e tem que dar sono. Middle of the earth in the land of Shire lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Jar Jar Binks, na verdade, eu acho que é um personagem que foi usado como bode expiatório, coitado. Afinal, a culpa não é do personagem pelo filmes da nova franquia serem uma merda, pelo menos o primeiro filme. Na verdade, ele foi criado para ser... Cara, de novo, eu tô insistindo com isso, né? Você não é bom com isso, cara. Para com isso. Ele quer criar em vida pra fazer sucesso. Caralho, cala a boca, cara. Eu vou te tirar dessa porra dessa gravação. Resolveram culpar tudo que tinha de ruim em Star Wars, a nova trilogia, Jar Jar Binks, e não é verdade. Eu acho, coitado, que Jar Jar Binks, na verdade, foi um pobre bode expiatório, certo? Ele deveria ser olhado com outros olhos. Eu não acredito nessas teorias conspiracionais, assim. Que filha da puta, velho! Eu acho que... Jar Jar Binks, porra! Não! Não, God,